Ele é Deus que cura, Ele é Deus que sara. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Canta comigo assim. Adore, mesmo em meio à luta. Além de contemplar você, o Senhor te escuta. Louve, mesmo que o vento assopre o teu rosto, causando sofrimento. Ei! Glorifique e exalte Deus, que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem a chave, meu irmão. Ele tem chave de madeira que abre portas de águas. A vitória deságua hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz de sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não me importa quantos dias após que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. Ele é Deus do impossível, meu irmão. Oh, aleluia. Creia neste Deus. Glorifica. Glorifica, exalte o Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Ele tem o controle de tudo. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua hoje, irmão, no teu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz sobrenatural. E quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias após que ele morreu. Ei, meu irmão, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Ele ordena, o morto tem que se levantar. Não me importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isto é coisa pra Deus. É coisa pra Deus, meu irmão. É coisa pra Deus. Não há enfermidade que esse Deus não possa curar. Não há problema que ele não possa resolver. Ele é Deus que ressuscita o morto. Lázaro, sai para fora. Bartimeu, enxergue agora. Escute aí, viúva de Naim. Esse velório chegou ao fim. E você que está à beira desse tanque, toma agora a tua cama e se levante. E para aqueles que estão me escutando, ei, meu irmão, o Senhor está curando. O Senhor está curando. Quem está? Quem está glorificando, está recebendo. Deus está fazendo o impossível. Para o mundo inteiro dizer, isto é incrível. O Senhor está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Se você crer, receba mais de Deus essa noite. É incrível, meu irmão, é esse Deus que faz. Nada é impossível para Ele, clama a Ele. Isso é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa para Deus. Isto é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Aleluia, aleluia.